Banda Fã Clube, especialmente as minhas tia Guedes, hein? Alô, Emerson CDs e também essa gente. É sexta-feira que fala, a galera mete o hashtag, partiu balada, e eu tô sem fazer nada. Recebi um zap em 10 minutos, passe sua casa. Eu tô sem dinheiro, mesmo assim vou me divertir. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Sai de casa lisa e volta beba. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Se tem cachaça pode chama que eu bebo. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Sai de casa lisa e volta beba. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Se tem cachaça pode chama que eu bebo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, pode me chamar que eu bebo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, pode me chamar que eu bebo. Vai, Gustavo Dantas, aqui tá. Tá estourado. É sexta-feira que fala, a galera mete o hashtag, partiu balada, e eu tô sem fazer nada. Passe sua casa, eu tô sem dinheiro, mesmo assim vou vir divertir. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Sai de casa lisa e volta beba. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Vai só mamar ali com gelo. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Sai de casa lisa e volta beba. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Se tem cachaça pode chama que eu bebo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, pode me chamar que eu bebo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, pode me chamar que eu bebo. Hashtag partiu balada, hein? É Tiaguinho do Arrocha, supermercado Barateiro, meu parceiro Marquinhos.